tudo fez e nos mantém com o seu poder. Oh, louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver.